sogra um canafeu, vejam bem para o que lhe deu, para se polinhar no chão. E começar a dizer: ai, ai Jesus, que eu vou morrer, e olha, sabe, na bacaça vão. E começar a dizer: ai, ai, ai Jesus, que eu vou morrer, e sabe, na bacaça vão. Olha a filha, agarrada a ela, a tremer muito amarelo, e a gritar como louca. Dizia assim: diga mãe, o que é que você tem, que tanto espuma pela boca? Dizia assim: diga mãe, o que é que você tem, que tanto espuma pela boca? A mãe não liga nenhuma, e sempre a deitar espuma, mas diz às duas por três: ai que eu estou envenenada, porque andava apaixonada por um limpa chaminé. Ai que eu estou envenenada, porque andava apaixonada por um limpa chaminé. Ai que aflita que eu estou, mas o que é que tomou? A filha lhe perguntava. Ai eu tomei um veneno que está no quarto pequeno, onde o teu homem se lava. Ai, eu tomei um veneno, está no quarto pequeno, onde o teu homem se lava. Olhem, deixei-a quase a morrer, e vou ao quarto a correr, e vejo que aquela parva, sem sequer de mim ter dó, olhem, engoliu-me todo o pó, que era dele fazer a barba. Sem sequer de mim ter dó, olhem, engoliu-me todo o pó, que era dele fazer a barba. Bom, bom, então, não liguei nenhuma, deixei-a deitar espuma, mas tirei a conclusão que uma velha com desonra, para lavar a sua honra, tinha que engolir sabão. Que uma velha com desonra, para lavar a sua honra, tinha que engolir sabão.